de catador. É os cria da comunidade pobre, não é o filho do doutor. Nós não tem preço, tem valor, só neurótico bolado. E o pente de 30 pra furar safado. Só assaltante catador. É os cria da comunidade pobre, não é o filho do doutor. Nós não tem preço, tem valor, só neurótico bolado. E o pente de 30 pra furar safado. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, fiz minha oração pra reforçar minha Glock, baby camuflada, pente cara, copa fura lock, só quem quiser se envolve, o respeito tá no bigode, pra não falar o que não deve, mais tarde a cobrança é forte. Ladrão KTM 16 e pega um malote da fita dada. Sem ferir ninguém já era. Não é o puto que pula o muro de pobre, fuma pedra. Surra com cabo de rodo na principal da favela. Na sintonia, na tranca os menino mal. Espero adianto na quinto flagrante no aerosol. Uma cota pros agentes, passar o radinho pra dentro pra estabelecer contato. Tá preso, mas tá vivendo. Na rua os molecote faz dinheiro no baile. Divide a 50 grama, faz de galos papelote. Num rolezinho de nave com as patricinha blogueira. Dança no TikTok, cheira, lança a noite inteira. Maior respeito do mundo, pros morador vagabundo. Trabalhador vale ouro, nossas crianças é o futuro. Sem simpatia, escreve no muro da esquina. O recado tá dado, assinado é a disciplina. Só assaltante catador, é os cria da comunidade pobre. Não é o filho do doutor, nós não tem preço, tem valor. Só neurótico bolado, e o pente de 30 pra furar safado. Só assaltante catador, é os cria da comunidade pobre. Não é o filho do doutor, nós não tem preço, tem valor. Só neurótico bolado, e o pente de 30 pra furar safado.